X-ray Papaya Buena 03, contact now 119.8. 119.8, request of Papa, good night, sir. Papa, the departure, good night, Papa Romeo, request of Papa, departed from 1828. Say Papa, call code 5422 on Gold Spark, flight level 360. Squawk 5422 and climb to flight level 360. Request to Papa. Eval, depois direto Sagaz. Aguarde cópia. Sem segurança. Falo, TAM 3662. Prossiga 3662. Isso, usa TAM 28, senhor? Isso mesmo, 28. Isso. No seu caso, Natal é Arão Melim, ok? Arão, transição? Arão, transição, Melim. Melim, ok. Cinco, cópia. Prossiga. Confins 360, Aperuísque 58. Decola 10, desculpe, decola 28 com curva esquerda, saída agora, leval após Sagaz. Frequência do controle 119.8, a torre 118.30 e o código transponder 5432, TAM 3455. Autorizado Confins 360, Aperuísque 58. 28, esquerda, Gole, Eval, Sagaz, 109.8, 108.3, 5432. Fome pronto para puxa e acionamento. E aí, contra-ataque, metriz e modelo. C3152, informe a vista no final, pista 28. Quadrado de Santos, na pista 28, 3662, está pronto, cópia. Pronto, copo, TAM 3662, prossiga. Natal 370, Aperzulu 10. Decola 28, curva direita, perfil da saída Aron, transição Melim. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30. Seu código transponder 5436, TAM 3662. Pronto, 370, Aperzulu 10 para Natal, decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. A torre opera 118.30, controle de saída 119.8, aciona 5436, TAM 3662. Correto, informe pronto, pushback, acionamento. Chamada pronto, pushback, acionamento, grato. Nada. 3152, livre pouso, pista 28, vento de 220 graus, 8 nós. Livre pouso, TAM 3152. Azul, pronto para cópia, Campinas, no 340, seguinte da Echo. 340 Campinas, será coordenado, prepare a saída agora e oval após a posição sagaz. E aguarde cópia, o azul 4071. Ok, agora oval sagaz. Da pista pro TAM 3152. Prato, tá uma chuvinha fina. Livre pouso. Papá, call now receive center on frequency 1288 and if unable 1264. 1268. Decola da pista 28, efetue o perfil da saída gole, eval após direto posição sagaz. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.30. Seu código transponder 5425, azul 4071. Aqui autorizado Campinas no 340, via o perfil 58, decola da pista 28, efetua gole. Eval e depois direto sagaz, controle 119.8, torre 118.3 e transponder 5425407 da Azul. Correto, informe pronto para push. Já está pronto. Autorizado, reporte táxi 4071. Autorizado, push acionamento 4071. Para o táxi, acionar 6310, 4 horas de autonomia, Salvador Alterna, 62 é o POP. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 28. Ingresse na Alfa, sua direita, táxi em frente até a Golf. Quando lá, chame torre 118.30, azul, confirmando Oxaner 6310. Alfa, Golf, no ponto da 28, 183, Oxaner 6310. Correto. Ok, o controle tem informações sobre a pista no momento, se chove lá? Né? Guarde. No 52, a torre informa que as condições permanecem as mesmas durante a sua aproximação. Ok, gente. Então, se autorizar, solicita fazer a órbita da presente até uma melhora da chuva e com curvas pela esquerda da presente aqui. Sim, então está autorizado reassumir navegação na proa de Usan, órbita nível 040. Órbita no 040 na proa de Usan. E sobre Usan faz espera. Aqui mais a proa 040 para evitar uma formação à frente após 5 milhas, curva direita na proa de Usan. No 52, a torre informa teto de 1.000 pés, visibilidade 5.000 metros e chuva moderada sobre o aeródromo agora. Ok, gente. 3152 vai prosseguir via Usan. Pronto para o táxi, tem 4 horas e 8, está na Confins e o POB é 105. Alfa, e quanto próximo da Golf, chame torre 1830 azul 4071. Aqui autorizado táxi até o ponto para a pista 28, via Juliette, Alfa, quando no através da Golf, torre 10830. Quando próximo a Golf, ok? Chame torre 1830. Sente, quando próximo a Golf. O vento é de 1,80 graus com 1,0 nós. Confirma a visibilidade aí nesse setor da cabeceira para final aí, tá muito prejudicado por causa da chuva? Não, tá boa. Por enquanto continua boa. Ok, obrigado. livre a decolagem. Certo, livre a decolagem. Controle Salvador, Santa 3152. Prossiga, Santa 3152. A chuva como é que tá agora aí? Moderada ainda. Tá, é, a visibilidade tá boa, o teto? 1.000 pés de teto, visibilidade 5.000 metros. Tá, então se você... Eu vou fazer uma órbita, se me autorizar a descer pra 2.000 pés, eu vou fazer essa órbita descendo pra 2.000, depois que eu fizer ela eu vou aproximar daí. Autorizado, descer até 2.000 pés, Santa 3152. Reporte quando interceptando o localizador. Reportar interceptando o localizador, 3152. Salvador, Chanel, 6130, Mirarão. Controle Salvador, está 3152. Siga. Ok, a intenção é prosseguir agora na aproximação. Autorizado o final ILS, reporte estabilizado no 3952. Gente, autorizado o final ILS, reportará estabilizado. O Chanel 6310, contato radar, saída Aron, suba nível 350. Localizador 3152. 3152, complete LS, agora com a torre 1183. 183, exato. Torre Salvador, boa noite, 4071 da Azul, ponto espera pista 28, pronto. Sente manter a posição. Vai manter, 4071. Web 6727, boa noite, a senhora identificação, desça ao nível 050 pro adianto para a chegada IPIT. O 27 foi autorizado voar IPIT pelo centro, está descendo ao 050. Autorizado então da presença pro IPIT, Web 6727. 6727. Linha 3110, agora com o centro Recife, 12545. Stan 3455, box 08, solicita para o Xibé acionar. Autorizado, reporte táxi, Stan 3455. Autorizado, reportarão. Zero três, está pronto com a peça. Para cópia. Relativo, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos 380, Aperuísque 50. Decola da pista 28, compra o perfil da saída Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30, seu código 5410, TAM 3603. Autorizado, Guarulhos, no 380, vai decolar da 28, Gole, Val, depois direto Eudes. 198, é controle de saída. 1830, torre, 5410, no transmano. Correto, informe pronto para puxar o posicionamento, TAM 3603. Vai informar quando pronto, 3603. Salvador, TAM 3152. 3152. Táxi direto em frente, Alfa Índia, portão 03, TAM 3152. Alfa Índia para o 03, 3152. Salvador, boa noite, TAM 3858, Fortaleza, portão 6. Ok, portão 612? Afirmo, 612. Ok, Fortaleza 370, prepare a saída Aron, transição frote, aguarde cópia. Aron, frote, aguardando cópia, 3858. Aos 3-1 no controle 19-8. Controle 19-8, 4-0-7, 1 das 1. Boa noite, obrigado. B, 7-9, 3 horas e 20, Campinas. Controle Salvador Azul 4-0-7-1, cruza 1400. Muito boa noite. 5. Campinas 79 a bordo, 3 horas e 20. Tem táxi autorizado via Juliette Alfa e próxima Golf, chame Torre 118-30, boa noite. Juliette Alfa, próxima Golf 130, obrigado, tá 3455. 060 reduzindo, web 6748. Azul 4071 no contato radar, saída Gole, suba nível 340. Saída Gole, sobe para o 3.